eu entendo. Mas ficou tanto amor, estou meio sem planos. Eu preciso ouvir que me queres. Eu senti que ainda me queres. E não foi dessa que acabou. Todos falam de ti, de como eu fui um bobo. Eu te perdi por tão pouco e... Mais alguém se colou.